Gonçalo de Amarante nasceu em 1187, em Tagilde, Portugal. Iniciou seus estudos como um sacerdote de sua paróquia e depois frequentou a escola interna dos garotos que pretendiam ser padres. Ordenado sacerdote, foi pároco de São Paio de Vizela. Nesse período, segundo a tradição, ele celebrou vários casamentos de mulheres que já não eram virgens e sofriam discriminação por não poderem se casar na igreja naquela época. Por isso, após a sua morte, tornou-se conhecido como Santo Casamenteiro. Gonçalo não julgava nem discriminava. Ele acolhia os excluídos, como Jesus de Nazaré sempre fizera. Alguns anos depois, como pároco, decidiu partir em peregrinação a Roma e Jerusalém. Anos depois, ao regressar, Gonçalo passou por um período de busca interior. Tornou-se eremita e depois entrou na Ordem de Santo Domingo. Ele era um sacerdote tocador de viola, muito alegre, e também gostava de dançar. Dizem que, para resgatar mulheres da prostituição, organizava bailes aos sábados e dançava com elas a noite toda, a fim de cansá-las a ponto de não pecarem no domingo, dia santo. Gonçalo acreditava que, com o tempo, essas mulheres se converteriam e se casariam. Para que ele próprio não caísse na tentação, usava sapatos com pregos que lhe machucavam, como forma de penitência. Assim, foi em sua experiência com o povo que Gonçalo encontrou uma forma de converter pecadores. Sempre com alegria e música, aproximava-se de todos. Conta-se também que Gonçalo construiu milagrosamente uma ponte sobre o rio Tâmega, obra da qual todos duvidavam e que beneficiou muitíssimo a população local. À margem direita desse rio, na cidade de Amarante, no Douro, São Gonçalo faleceu no dia 10 de janeiro de 1259. Após a sua morte, passou a ser invocado, além de casamenteiro, também como protetor dos violeiros e auxílio contra as enchentes. Há várias tradições a respeito desse santo, uma das quais afirma que a mulher que tocar com alguma parte do corpo o túmulo de São Gonçalo, em Portugal, terá casamento garantido dentro de um ano no máximo. Encontram-se representações desse santo sem a viola, com os pés sobre uma ponte. Mas as imagens destinadas para o culto popular são quase sempre de duas maneiras. A primeira, de São Gonçalo do Amará, ou Amarante, trajado à moda das vestimentas portuguesas camponeses de sua época, isto é, calção preso pouco abaixo do joelho, meia preta, galochas, chapéu, capa azul às costas e viola na mão. Isso porque ele ajudava na construção da ponte e, após o trabalho, ia tocar viola para a conversão dos pecadores. A outra imagem representa São Gonçalo padre, de batina, com crucifixo ao pescoço, chapéu típico de padre, viola e sapatos que tinham pregos que perfuravam seus pés. Isso lhe servia de penitência durante a celebração da missa, onde tocava, dançava e cantava. Em geral, as imagens de São Gonçalo apresentam fisionomia de alegria, a característica mais marcante desse santo, que seus devotos admiram tanto e querem também viver. Glorioso São Gonçalo, tu que viveste contente, acolhendo a todos, sem discriminar ninguém, confiante no amor de Deus, intercede junto a Jesus para que possamos praticar tudo o que não esteja em harmonia com este amor, para sermos, como tu, alegres discípulos de Jesus. Amém.